Então, pelos vistos, já temos micro. Isto vai ser complicado. Vai ser complicado, que atrofiou, mas conseguimos arranjar aqui uma solução. Arrastando o seu cadáver com os mãos mortos. O próximo tema chama-se Penso. Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio, mude de computador. Rádio Casa Viva, linda. Continuamos com problemas de transmissão. Se falhar, façam refresh. If only tonight we could sleep, com uma versão do Cure. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. You're keeping in step. Yeah. Então começa mais um programa do The Day After the Sabbath 23. Este The Day After the Sabbath, como os outros todos, trata de música underground de 70, pouco conhecida. Neste caso, deste programa vai ser bandas todas exclusivamente canadianas. E começamos primeiro com os Thundermug, que era uma banda canadiana de Ontário. Começam com o nome de Pink Orange, fazendo versões de Beatles, Stones e Led Zeppelin. Mas quando mudam de nome, as músicas originais começam a aparecer. Bad Guy de 73 com os Thundermugs. We'll be right back. foram os Thunder Mug, ficam já de seguida os Steel River, formados em Toronto, Losing Friends de 1970. Pac-Man Turner Overdrive, frequentemente conhecidos por BTO, são um grupo de rock formado em Winnipeg, Manitoba, que lançaram uma série de álbuns e singles na década de 70. Curiosamente estão ativos até hoje e Stephen King, o autor de ficção horror, inspirou-se no nome da banda para o seu pseudónimo, Richard Bachman. Overdrive Not Fragile, 74. Come on. Neil Meriwether. Ora, Neil Meriwether é um baixista e vocalista canadiano que nos anos 60, usando o nome de Neil Lilly, integrou algumas bandas que não tiveram muito destaque na altura. Mas no começo dos anos 70, já usando o nome Neil Meriwether, participou de alguns projetos, em destaque a grande banda Mama Leon, Star Ride de 75, Neil Meriwether. We'll be right back. Vou repetir porque pelos bichos não liguei o microfone. Continuamos no Canadá com os War Pig de 1970. Apresentam um único álbum solitário que é considerado a obra-prima inicial do proto-metal. Sunflight, a música de 70 com os War Pig. We'll be right back. continuamos com bandas canadianas, os Connexion, que formam-se em Montreal, no Quebec, portanto a língua torna-se francesa. Lançam um único álbum também, como os Warpig, mas de hard rock em 75. Faux pas lâcher de 75 com os Connexion. Passamos já de seguida para a próxima banda, continua no Canadá. A Foot in Cold Water, It's Only Love de 74. Yeah. Então temos agora os Blue Max, ainda teenagers formados em Amsterdam, Nova Escócia. Os Blue Max gravam o primeiro álbum ainda na escola secundária em 76. Alguns membros ainda tinham apenas 12 anos. The New On de 76 com os Blue Max ainda no Canadá, tudo bandas canadianas. Last night I thought that I would be alright, but no, what did I find? I'm still the same, I'm still the same, I'm still the same, and you're still the same. We'll be right back. Hoje temos pouco tempo para o programa, hoje é o Festival MAB aqui. Vamos ficar no Canadá ainda, com a geração música canadiana. Os Ivar Avenue Reunion foram apenas um conjunto de grandes músicos do Canadá que se juntam para gravar um álbum, Magic Fool, de 1970. Não temos mais tempo para hoje, ficam só os Mahoney Rush, que foram mais uma banda do Canadá liderada pelo guitarrista Frank Marino. Ficou conhecida nos anos 70 muito por causa do jogo de dedos do guitarrista, que se assemelhava ao Jimi Hendrix, mas a banda chega até aos dias de hoje. Land of the 100 Nights, 75. We'll be right back. temos tempo a mais uma musiquinha, os Symphony Slam com o Universo. Banda de 76, Space Rock Heavy. E ficamos por aqui com o The Day After the Sabbath. Apareçam por aqui para Casa Viva, temos Festival MAB. Até já. Rádio Casa Viva. I hope to find some.